de cantar. Ora, e então vimos de escutar Marante, Ai, Ai Como Eu Gostava. E então eu tenho de já um ótimo dia ao meu amigo Fulgon, que é um dos que grava as nossas todas as emissões que a gente passa aqui na Rádio Arcanciel. E então, para quem está de férias também, desejo umas ótimas férias, que já há muita gente que desce para Portugal e para outros, para outras zonas de países, e que venham da Alemanha, que venham para tudo, e venham para a França, e todas as pessoas que estejam de férias. E então, quanto à nossa meteo, estamos com 15 graus esta manhã, a 31 durante o dia, e que vai fazer outra vez muito calor. Tenham muito cuidado, e então desejo-vos um ótimo dia, e fiquem bem à escuta da Rádio Arcanciel. E vamos continuar então com a nossa amiga Helena Correia, Sou Apenas Outra. Sempre que estás comigo, sou a tua loucura. Quando queres uma noite de amor e prazer, é a mim que procuras. Mas na realidade, o meu coração chora. É nos braços dela que fazes promessas que não vais embora. Quando estás ao meu lado, o mundo para para nós. Nossos corpos suados, os beijos molhados provam o nosso amor. Mas depois de uma noite, volto a ser esquecida. Já estou farta de ser fonte do teu prazer, o trem em tua vida. Sou apenas a outra, o teu ponto de abrigo. Mas na realidade, outra cara metade é que dorme contigo. Sou apenas a outra, a que te dá prazer. Na hora da verdade, tua cara metade é outra mulher. Sempre que estás comigo, sou o teu alibi. Quando queres uma noite de pura paixão, voltas logo para mim. Mas na realidade, vivo na solidão. Pois é nos braços dela que dizes ser dela o teu coração. Quando estás ao meu lado, o mundo para para nós. Nossos corpos suados, os beijos molhados provam o nosso amor. Mas depois de uma noite, volto a ser esquecida. Sou farta de ser fonte do teu prazer, o que é em tua vida. Sou apenas a outra, o teu ponto de abrigo. Mas na realidade, outra cara metade é que dorme contigo. Sou apenas a outra, é que te dá prazer. Na hora da verdade, tua cara metade é outra mulher. E 15 minutos e continuamos então com mais uma nova música da Marante, que tem por título A Varina. E hoje vamos estar com muitas, muitas músicas novas. Então,

de semana à porta, apresentado por Lourenço das 9 ao meio-dia. Continuamos então com o Star 7, Não Dá Mais. E depois desta música vamos passar uma curta página de pub e a seguir continuaremos com a nossa emissão que tem por título Fim de Semana à Porta. Quero saber de ti. E vamos então passar uma curta página de pub e a seguir viraremos com a nossa bela música. Até já. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeur avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International.

meu corpo é todo. Estamos à escuta de Setar 7, o meu corpo é teu. E então, espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã de sexta-feira, 14 de julho de 2023, que estamos quase a chegar ao meio do mês. Amanhã já são 15, não é? E já está muita gente de férias. Como está então muita gente de férias e tenho aqui uma dedicatória já de Portugal, que é da parte de Salomé Lourenço, que para toda a sua família e para o seu marido, e não esquecendo o seu filho que está aí de viagem também, para gozar umas fériasinhas lá embaixo. E então ela pediu Ágata com comunhões de bens. E então desejo-lhes um ótimo dia e que goze bem as suas férias. Então vamos ficar à escuta da Ágata, comunhões de bens. Vais-te embora, podes levar o que pertence a ti. Vais-te embora, podes levar o que pertence a mim. Vai-te embora, leva contigo o que te apetecer. Vai-te embora, mas deixa a minha razão de viver. Não me leves a coisa mais querida, que nos pertence em partes iguais. Nosso filho a quem eu dei a vida, e é de mim que ele precisa mais. Podes ficar com as joias, o carro e a casa, mas não fiques com ele. E até as contas do banco, a casa de campo, mas não fiques com ele. Ora, então aí vimos de escutar a Ágata Comunhões de Bem, que foi pedido de Salomé para o seu marido Henrique Lourenço e toda a sua família, e que eles estão em Portugal já a passar férias, que gozem bem essas férias. Então, um ótimo dia para eles e tudo de bom. Então, vamos continuar com o nosso artista que já que esteve presente na rádio Arcanciel na festa de Linha Rola Floridos Obré, que se chama Nel Monteiro. Então vamos continuar já com uma bela música que tem por título Até o Padre Dançou. Olha que até o padre gosta de dançar. Então vamos escutar. Foi todo pimpão à noite para a folia. Andou lá no bailarico, muito bem disfarçadinho, com solteiras e casadas, e umas divorciadas a dançar agarradinho. E foi com todas, e foi com todas, o nosso padre é danado para bailar. E foi com todas, e foi com todas, diz que a vida não se faz só a rezar. E foi com todas, e foi com todas, o nosso padre é danado para bailar. E foi com todas, e foi com todas, diz que a vida não se faz só a rezar. Eu vi o padre a pedir dançar, na Maria atapulada, enquanto o marido estava na cerveja lá no bar. Nem solteiras nem casadas ao padre dizem que não. Anda sempre na molhada, ao padre não escapa nada, nem mulher de sacristão. E foi com todas, e foi com todas, o nosso padre é danado para bailar. E foi com todas, e foi com todas, diz que a vida não se faz só a rezar. E foi com todas, e foi com todas, o nosso padre é danado para bailar. E foi com todas, e foi com todas, diz que a vida não se faz só a rezar. Le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. Atenção. sem ninguém a protestar. Houve até alguém na pista que nem se atrapalhou. Foi um pedaço de avias enquanto a luz não voltou. Eu havia bacalhau e batatas também não, mas havia muito molho espalhado pelo chão. Ninguém tinha dor de dentes e de calos também não, mas havia quem gritasse de tensão. Havia muito molho espalhado pelo chão. Ninguém tinha dor de dentes e de calos também não, mas havia quem gritasse com subidas de tensão. Havia muito molho espalhado pelo chão. Ninguém tinha dor de dentes e de calos também não, mas havia quem gritasse consumidas de tensão. Brum, brum, brum, brum, brum, brum. Discoteca. E continuamos então com o nosso Nel Monteiro. Não há gente como a nossa. É verdade, a gente, estamos todos unidos e tem que ser assim. Ora então, boa escuta e uma ótima sexta-feira para todos que estão à escuta da emissão com o fim de semana à porta. Não há gente como a nossa. É verdade, meus senhores. Do Algarve até ao Minho, à Madeira e aos Açores. Não há gente como a nossa. Tenho a certeza que tenho orgulho de ser gente da nossa portuguesa. Pelo mar até Timor, o maior pilar do mundo, que não mudou da firmeza, é teu povo imigrante, gente nossa portuguesa. Não há gente como a nossa, é verdade, meus senhores, do Algarve até ao Minho, à Madeira e aos Açores. Não há gente como a nossa, isso tenho a certeza, que tem orgulho de ser gente portuguesa. Não há gente como a nossa. É verdade, meus senhores. Do Algarve até ao Minho, à Madeira e aos Açores. Não há gente como a nossa. Disso tenho a certeza, que tem orgulho de ser gente nossa portuguesa.

Apenas 9:59, estamos a 10:10, já passamos a nossa primeira hora da emissão, que tem por título O Fim de Semana à Porta, Isto Tempo Passa a Voar. Ora, e vimos de escutar Ágata, Perfume de Mulher, e vamos ficar com quem? Com Fernando Guerreiro, A Minha Aldeia. Ora, e esta música foi pedida da parte de Eduardo Teixeira para toda a sua família, para todos os seus colegas, e não esquecendo o animador e António Lourenço também. Então, de minha parte, desejo-lhe um ótimo dia, um bom feriado, e tudo de bom é o que desejo a todas as pessoas que estarão à escuta da Rádio Arcancial 96.2. Vamos ficar então com Fernando Guerreiro, A Minha Aldeia. Quero ver as serras e

quem te deu um amor mais sincero. E apesar da distância te espero, sou o homem que sabe te amar. E sou eu que te escrevo canções de saudade, e ainda sonha com a felicidade, sem saber se tu vais voltar. Me tira desse lugar e ouve a nossa canção. Vem ocupar meus espaços, viver nos meus braços, morrer de paixão. Me tira da solidão e ouve a nossa canção. Vem ocupar meus espaços, viver nos meus braços, morrer de paixão. Ora, vimos escutar Marante Tudo O Que Eu Sou e continuamos com Abílio Torres, Tá, Tá, Tá, mais uma nova canção. Eu fiquei a gostar dela, hoje eu gosto mais ainda. Quanto mais o tempo passa, mais eu a quero ter. E quando a gente se abraça, eu sou a abraçar, tá, tá, tá, tá querendo me beijar, tá, tá, tá, tá querendo meu amor, tá, tá, tá, tô sentindo o seu calor, tá, tá, tá, tá querendo me abraçar, tá, tá, tá, tá querendo me beijar, tá, tá, tá, tá querendo meu amor, tá, tá, tá, tô sentindo o seu calor. Estava tão bonita que todo mundo a olhava, toda a gente a queria, mas era a mim quem ela amava. Com tudo isto passado, eu só a quero ter. E juntinho lado a lado, eu só a ouço dizer, tá, tá, tá, tá querendo me abraçar. Continuamos então com Fernando Guerreiro. Fernando Guerreiro que canta Joaninha. Joaninha voa, voa nas asas desse teu sonho, tão inocente e doirado que o babava nesse ar. Quando era pequenino e hoje sonha acordado, procurava no teu sonho maior que o nosso. E ao acordares de manhã, os dois amores a teu lado, um sonho sempre acordado, o papai e a mamãe. enchendo berços, muito linda, e aprender com o papá esta canção. Joanilha, voa, voa nas asas desse teu som, tão inocente e doirado, o papá também sonhava quando era pequenino e hoje sonha acordado. Ainda és tão pequenina, mas é grande o teu lugar. Dentro do meu coração vais crescendo para seres muito linda e aprenderes com o papá esta canção. Joaninha, voa, voa nas asas desse teu sonho, tão inocente e doirado, que o papá também sonhava quando era pequenino e hoje sonha acordado. Joaninha, voa, voa nas asas desse teu sonho, tão inocente e doirado, que o papá também sonhava. Foi ela que acabou. Sabe que a culpa é toda dela. Ora, continuamos então com Alma Nova. Foi ela que acabou. Eu sei que ela gosta que a vá levar ao trabalho, à discoteca, a outro lugar. Ela gosta de mandar e a todos mostrar que não passo de um homem só para brincar. Eu já tentei lhe dizer, explicar, desenhar que não estou a gostar, mas ela insiste em me dizer que é assim que tem que ser ou vai acabar. Foi ela que acabou. Mas ela sabe que a culpa é toda. Ora, estamos à escuta de Helberry e Oui Alain, do outro lado da cidade, Sonhei com Você. Vou beber cerveja com os amigos, ela não tem culpa dos meus erros, ela nem conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Uma diz que eu sou um bom amante, a outra diz que eu sou um bom marido. Se eu pudesse ficar com as tuas, não estaria nesse embaraço. Vou ter que fazer só uma vez, porque eu não acho certo o que eu faço. Tempo acordar e já cansado de tanto sofrer, essa noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu as mãos, atirou-me em meus braços e beijou-me. Emoção, e matando a paixão recolhida, um delírio de felicidade. Em soluços você me dizia: amor, amor, que saudade. E de repente, em menos de um minuto, você se transformou no mundo. Desaparecer. E de repente, em menos de um minuto, você se transformou no mundo e logo desapareceu. Quem souber cantar? Quando acordei, não te vi. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Sucre, tout quero mais te ver. Vai embora, vai embora. Tô cansado de sofrer. Vai embora, vai embora. Eu prefiro a solidão do que viver com alguém e não quer meu coração. Você sabe que eu te quero, mas não vou viver assim. Agora quer que eu fique, mas hoje chegou o fim. Nosso caso é complicado, não tem como prosseguir. Pra mim está tudo acabado, você procura seu lar. Meu caminho eu vou seguir. Vai embora, vai embora. Eu não quero mais te ver. Vai embora, vai embora. Tô cansado de sofrer. Vai embora, vai embora. Eu perdi a solidão do que viver com alguém que não quer meu coração. Vai embora, vai embora. Eu não quero mais te ver. Vai embora, vai embora. Tô cansado de sofrer. Vai embora, vai embora. Eu perdi a solidão. Deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nesta cama de novo. O que cê sente quando cê mente na minha cara? Pra ter uma hora de cama suar. E eu percebo a cada visita, cê não gosta de mim. Gosta da conquista. Ah, e agora como eu fico nesta casa? Com um sorriso e um choro no rosto. Cê vem aqui, me acostuma errado. Colo os meus pedaços pra quebrar de novo. E eu preciso aprender a falar não vou pra esse erro gostoso. Valeu, meu irmão, tamo junto. Cal Rodrigues, o rodoviário do Arrocha. O que cê sente quando cê mente na minha cara? Pra ter uma hora de cama suar. E eu percebo a cada visita, cê não gosta de mim. Cê gosta da conquista. E agora como eu fico nesta casa, com um sorriso e um choro no rosto. Cê vem aqui, me acostuma errado, colo os meus pedaços pra quebrar de novo. E eu preciso aprender a falar não vou pra esse erro gostoso. Nesta casa, com um sorriso e um choro no rosto. Cê vem aqui, me acostuma errado. Colo os meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não vou pra esse erro gostoso. Acordei sem saber

cidade, aos irmãos açorianos, para falar a verdade, aos irmãos açorianos, também tenho uma saudade, que durava 20 anos, eu metei uma saudade, que durava 20 anos. Amigo, é mesmo assim, quem foi aos Açores agora? Amigo, é mesmo assim, quem vai aos Açores agora? Quando o tempo chega ao fim, já viajei, já vi coisas de mil cores, muito que já viajei, já vi coisas de mil cores, mas lindo nunca encontrei um lugar como os Açores, mas lindo nunca encontrei um lugar como os Açores. Seu mar azul e tão manso, do sol brilha maravilhas. Seu mar azul e tão manso, do sol brilha maravilhas. Casa velhinha, que ainda cala os pedaços. Pedi a casa velhinha, que ainda cala os pedaços. Mas foi naquela casinha, eu dei os primeiros passos. Mas foi naquela casinha, eu dei os primeiros passos. Muitos saíram outrora, buscando outros ideais. Muitos saíram outrora, buscando ganha-se pouca verdade, mas há paz e alegria. Ganha-se pouca verdade, mas há paz e alegria. As ilhas todas são belas, são belezas naturais. As ilhas todas são belas, são belezas naturais. Diz-me lá de todas elas, para mim. São Miguel é mais formosa das rosas desse jardim. São Miguel é mais formosa das rosas desse jardim. Cada qual gosta da sua, do cantinho onde nasceu. Cada qual gosta da sua, do cantinho onde nasceu. Eu da minha e tudo a tua. Ora, estamos à escuta então do Sterling, Viagem aos Açores, e a seguir vamos ficar com Eduardo Costa, Meu Coração Só Quer Chorar, uma outra nova canção. Então, espero que estejam a passar aí uma ótima manhã desse lado e que estejam bem à escuta da Rádio Arcancel 96.2 e que gostem bem destas músicas. Então, até já e vamos continuar com a várias músicas. Sem saber por onde começar.

bela, tu és tão bela, mas não sincera, de coração. Bela, tu és tão bela, mas mentirosa, por que razão? Ora então, estamos à escuta de José Malhoa, Bela e Mentirosa. E são 10:51 e estamos quase a chegar ao fim da nossa 12ª hora aqui na Rádio Arcanciel 96.2. Tu és tão bela, mas não sincera, de coração. Bela, tu és tão bela, mas mentirosa. E vocês estão à escuta do fim de semana à porta, apresentado por Lourenço. De coração, bela, tu és tão bela, mas mentirosa, por que razão? Eternamente uma parte de mim, tenho na lembrança, sempre foste assim. Oi, para que chorar se me mentias só por prazer? Oi, para que chorar, para que viver para ti, mulher? Bela, tu és tão bela, mas não sincera, de coração. Bela, tu és tão bela, mas mentirosa, por que razão? Bela, tu és tão bela, mas não sincera, de coração. Bela, tu és tão bela, mas mentirosa, por que razão? Se me mentias só por prazer, ai, para que chorar, para que viver para ti, mulher? Bela, tu és tão bela, mas não sincera, de coração. Bela, tu és tão bela, mas mentirosa, por que razão? Bela, tu és tão bela, mas não sincera, de coração. Bela, tu és tão bela, mas mentirosa, por que razão? Então vimos ouvir José Malhoa, Bela e Mentirosa, e continuamos com o nosso Starling, Sogras há muitas. Isso é verdade, o que há mais é sogras. Tua sogra Manuela, que tu dizes ser mesquinha. Tua sogra Manuela, que tu dizes ser mesquinha. Homem, se te queixas dela, também me queixo da minha. Homem, se te queixas dela, sogra Manuela, por vezes

RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Ora, então, vimos de escutar uma página do PUB e são 11 horas e 3 minutos e entramos na nossa última hora da emissão do fim de semana à porta apresentado por Lourenço. E vamos então continuar com as nossas belas músicas e desta vez vai ser quem? Linda de Souza, ama teu filho. Então, para todos que tenham filhos, a gente tem que os amar, não é? Então, um ótimo dia. Uma ótima sexta-feira, que é feriado 14 de julho. Boa escuta e fiquem bem com a rádio Arcanciel 96.2. Para ele tu tens olhos de Madonna, o sorriso mais belo que há no mundo. À noite estás nas suas orações, no sono do seu sono mais profundo. De ti espera apenas a ternura de um gesto que fará então sorrir, fazendo compreender-te com um olhar que um beijo teu beijo dá a dormir. Amo a teu filho, tua semente a criança. Amo a teu filho, o fruto do teu grande amor. Amo a teu filho, porque esse amor não tem idade. Ama teu filho, ele dará felicidade. Quando sais ele fica só no mundo, o medo vem então ao pensamento. Sem ti todos os dias são de chuva e à noite eu levo o som triste do vento. Enquanto espera pensa nos teus braços, num gesto uma palavra de ternura, e deita-se abraçado ao seu boneco com quem partilha as horas de amargura. Amo teu filho, tua semana brilhante. Ama teu filho, o fruto do teu grande amor. Ama teu filho, pensa na tua mocidade. Ama teu filho, ele te dará felicidade. Faz o teu coração uma janela aberta para ele poder ver que o amas e que nunca esquecerás, que ele não te pediu para nascer. Amo teu filho, tu manda virar em flor. Ai, milagre, eu fio o fruto do teu grande amor. Ai, milagre, eu fio, porque essa amor não tem idade. Ora, e vimos de escutar a linda Sousa, Amate Teu Filho, e vamos continuar com as nossas belas músicas, e vamos continuar com quem? Com Carlos Ribeiro e Maria Celeste, Sou Português Imigrante. Então, para todos os imigrantes, vamos escutar esta bela canção. Horas e 11 minutos, e vemos de escutar então Carlos Ribeiro e Maria Celeste, Sou Português Imigrante. E vamos continuar então com nossos imigrantes, e tenho aqui uma dedicatória que é da parte de Cefaria, que pede uma canção

Acabamos de ouvir então Graciano Sagra, que foi pedido do Cefaria para todos os imigrantes que vão aí nas estradas para passar férias. Ora, e continuamos então com as nossas dedicatórias. Desta vez é o Sr. Gilmares. Gilmar, que está em Olivé e anda a trabalhar ou a passear, e ele pediu-me então para passarem o Saulo Bacalhau Quer Alho. Então vamos escutar esta bela música. Saulo Bacalhau Quer Alho, que foi pedido da parte de Gilmar. Gilmar que pediu o Saulo Bacalhau Quer Alho. Então vamos continuar com as nossas dedicatórias. E tem aqui mais uma, que é da parte da Cera Esperança, para todos os doentinhos do mundo, para toda a sua família, e não esquecendo o Ser Armando e a sua esposa, e o Ser Agostinho Monteiro também, e a sua família, e também todo o auditório da rádio, e não se esquecendo do animador. Então, de minha parte, desejo um ótimo dia, um bom feriado, e que tenha muita, muita saúde. E vamos ouvir então o Graciano Sagra, Amiga Imigrante. Este foi mais está presente. É uma presença constante. Ela hoje está ausente. Sua imagem está presente. É uma presença constante. Andava sempre sozinha, sofrendo a sua dor. Ninguém sabia o que tinha. Andava sempre sozinha, sofrendo a sua dor. Qual não foi o seu espanto quando aquele homem de branco disse que estava perdida? Qual não foi o seu espanto quando aquele homem de branco que estava perdida? Entrou em casa a chorar, seus filhos foi abraçar, o seu marido esperou. Depois de tudo dizer, seu destino era morrer. Para sempre os olhos fechou. Depois de tudo dizer, seu destino era morrer. Para sempre os olhos fechou. Minha amiga imigrante, que Deus aguarde nos céus. Hoje está longe e distante a minha amiga imigrante, que Deus aguarde nos céus. E vimos então de escutar o Graciano Sagra, A Minha Amiga Imigrante, que foi pedido da parte da Senhora Esperança. E vamos continuar com a nossa música, e depois ainda temos mais músicas pedidas, e vamos continuar com o Dia Paisão, a Bela Portuguesa. Então, isto é para todas as belas portuguesas que estão à escuta da minha emissão, que tem por título Fim de Semana à Porta. Eu desejo um ótimo fim de semana para todos. Vamos escutar. Sempre um fundo.

Ora, então, e vimos de ouvir o Marco Paulo Santa Maria. Eu te agradeço, que foi pedido da parte da Glória, que é a nossa animatriz das quartas-feiras, das 14 às 16. E tenho aqui mais uma dedicatória, não tenho mais uma, ainda tenho mais, mas esta é especial para o meu neto, para o meu neto Andreas, que está a ouvir a emissão do Papi em Tours. Então, para ele e para os outros também, mais três, para todos os meus netos, um ótimo dia, e para as minhas filhas, para a minha família também. E ele então pediu-me: Papi, mete o apita o comboio. Então, para Andreas especialmente, ele vai ouvir o apita o comboio. Vimos de ouvir então o apito comboio que foi pedido do meu neto Andreas, e então um beijinho do papi. E vamos continuar então com mais uma dedicatória, que é da parte de Carlos de Carvalho, de Châteauneuf-sur-Loir. Então ele pede uma canção para toda a sua família, para todos os seus amigos e principalmente para as suas filhas, que elas tiveram o diploma de escola. Então, para elas, muita coragem e boa continuação para as outras vezes. E vamos ouvir então a Dona Carolina e Sr. Jorge, É Isso Aí.

esse jeito de cantar fofo, as verdades que eu não esquecerei. Eu chorei tanto a despedida, meu amigo, não esqueço o teu rosto. Foste mais do que uma vez na vida, o nosso sol, o nosso querido mês de agosto. Ah, meus amigos, é com esta bela canção que vos deixo, com Tony Carreira, adeus amigo. Pois é, só tenho-vos a dizer adeus por hoje, e é assim que eu chego ao fim da minha missão, que tem por título Fim de Semana à Porta. E então marcaremos um rendezvous para terça-feira, se Deus quiser, com mais uma missão com as manhãs românticas. E espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia, que quanto a mim foi um agradável momento estar aqui com vocês e na vossa rádio, e espero que gostassem das belas canções que eu passei hoje. E então desejo-vos um ótimo fim de semana, tudo de bom, e até terça-feira, se Deus quiser. Vou-vos deixar com a RTP Internacional e uma ótima sexta-feira, um bom feriado para todos, muita saúde. E fiquem bem à escuta da RDP Internacional. Então, até lá, um ótimo dia. Tudo bom, bom apetite e até terça-feira, se Deus quiser. Internacional. RDP Internacional. Longe da vista, perto do coração. E horas da manhã em Portugal continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Pelo menos 289 crianças morreram desde o início do ano na travessia marítima do norte de África para a Europa, são dados divulgados pela UNICEF. Apesar dos serviços